creio que em Oliveira do Hospital há um dado absolutamente claro, que é a perda eleitoral do PSD, que não foi, de algum modo, transferido essa perda para o PS, que praticamente tem o mesmo score eleitoral das últimas eleições europeias, mas sim para outras forças de esquerda, nomeadamente para o Bloco de Esquerda, dado que o Partido Comunista também não foi por aí além nas votações em Oliveira do Hospital. Quanto ao PSD, meu caro Albino José, e para todos aqueles que nos acompanham nesta noite eleitoral, quanto ao PSD de Oliveira do Hospital, eu creio que há uma reflexão profunda a fazer. Venho a dizer isso, como certamente recordarás, há alguns atos eleitorais desta parte, porque o PSD era líder incontestável em Oliveira do Hospital. O Oliveira do Hospital fazia parte daquilo que era chamado o Cavaquistão, e hoje o PSD começa a perder em toda a linha, e já não só para as eleições autárquicas. Eu penso que os responsáveis locais do PSD têm que colocar a mão na sua consciência e pensar o que é que estão a fazer tão mal para ser possível perder tantos votos. E desta vez nem perderam para o PS. Portanto, o PS manteve o mesmo resultado eleitoral. A nível nacional, Paulo Rangel, que consideramos um dos bons intelectuais da nossa praça, teve uma campanha eleitoral que desiludiu, de algum modo, desiludiu até muita gente do próprio PSD, deixando-se enredar muito nas tricas nacionais, e acabou por aparecer nesta noite eleitoral muito tranquilo, porque nas contas que faz, e que não são diretamente comparáveis, o PSD não irá perder deputados no Parlamento Europeu, e portanto ele considera que, apesar de tudo, estão conseguidos os objetivos mínimos. Não deixou, no entanto, de reconhecer que 10 pontos de diferença para o PS, e recorde-se que normalmente estas eleições europeias castigam quem está no poder, e o PSD fica a 10 pontos de diferença do PS, é uma derrota pesada e